Yo, Coyote Beats, joga de piroca. Yo. Tô esperando e sei que vai acontecer. Isso é realidade, tudo que se suceder. Mó viagem, aquilo que sempre senti. E só hoje vejo corre pro produto exprimir. Já vi muito ladrão desacreditar. Não me desprezo pra me julgar. Sem olhar pro passado recente, se esquecer que eu também tava lá. Nem se atreva, segura o pé, mané. Nunca vai ser fácil. Ali é o certo pelo certo, errado não rola de deixar raça. Os manos e minas que sempre colou. Um salve, um abraço forte. Aliado de vida e de morte. De jaló até de malote. Já entrou na luz numa branca. Também quis ter moral de bacana. Dinamite só uma banana, pra acabar com a graça dos cana. Nessas ruas rolou muito corre, hipócrita e real. Irracional, com os manos do metal, eu não dito bom. Cabeça no chão, sempre rodeado de um bonde pesado. Mandando com a alma, um improvisado, meio envergonhado. Com o peito apertado, mas o que é sincero não fica entalado. Os moleque que é o Chai é China, o bagulho é sempre sem limite. Esse é o requinte, depois das 20. É sem moralismo, mano, eu te vira kit. Eu também quero ter o meu kit, é de bumbo de clap nos beats. E vários vão tentar me calar, mas tá normal, minha luta persiste. Corpo fechado, basta olhar pro lado pra ver os aliados. Tô lotado, não põe para safado. Corpo fechado, basta olhar pro lado pra ver os aliados. Tô lotado, não põe para safado. Corpo fechado, basta olhar pro lado pra ver os aliados. Tô lotado, não põe para safado. Corpo fechado, basta olhar pro lado pra ver os aliados. Tô lotado, não põe para safado. Me apega aos meus orixá, hoje é seu gumberamá. Energia pra canalizar, é forte, não dá pra negar. E por isso não vão me pegar, tô deitado nas mãos de Dada. Aí de quem tenta me difamar, é só isso que eu tenho pra falar. Sapato, calça, estrepe pra trás, alguns aqui de asa. Eu só peço paz, uns bem que vieram, a rua eu tô nela. Não é lugar de pela, firme o papo do brau. Quem não é visto não é lembrado, mas não faço o trato errado. Pra fechar com arrombado, executo minhas fitas na tora. Tá com foda no escroto que explora, a ordem é aqui ou agora. Pra não ter choro quando ir embora, uma droga sozinho no QG. Pra você ver um massa amassado do lado, pra baixar a pressão só um trago. E uma letra pra fazer estrago, eu sou o mesmo que meu semelhante. Percepção só gostar mais que antes, sou gigante, infame, infante. Logo completo, tô naquele instante, olhos brilham como diamante. Lembro de drop em garganta gritante, fico na pilha, olho a matilha. Nem sei porque eu sigo essa trilha, mas essa porra é tudo que eu sinto. Sobro com a mente é de absinto, quem quiser vir tem que apertar o cinto. Põe no caminho, fico mais de 5, a rua quebrada é tudo que eu vivo. A mente livre, mas não é só com livre, é com som do mob, mundo stop. Em cabeça o que eu gero stop, maluco de cantar, tudo que é barato. É nosso, constrói, move seu retrato, errado conquistando espaço. Esse filme foi todos os atos. Corpo fechado, basta olhar pro lado pra ver os aliados. Tô lotado, não põe para safado. Corpo fechado, basta olhar pro lado pra ver os aliados. Tô lotado, não põe para safado.